DJ Wagner, o próprio original, o DJ da BR-153. Várias quicadinhas, tara, tara, tara, tara, tara, tara, taradinha, tara, tara, taradinha. É a gatinha quando sobe, com dedinho na boquinha, tara, tara, taradinha, tara, tara, taradinha. É a gatinha que quando rebola ainda te olha com aquela carinha. Vai gostosinha, vai gostosinha, pode ser morena, loura ou pretinha. Vai gostosinha, vai gostosinha, pode ser morena, loura ou pretinha. Vai novinha, vai novinha, vai novinha, tu é minha, tu é minha, tu é minha. Vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha. Hoje, hoje é seu grande dia, porque eu estou aqui. Só vai descer quando eu mandar, só vai subir quando eu pedir. Hoje é seu grande dia, porque eu estou aqui. Só vai descer quando eu mandar, só vai subir quando eu pedir. Tu já tá perdendo a linha. Fica quietinha, quietinha, sente e relaxa, porque hoje tu é minha. Vai! Sente e relaxa, sente e relaxa, sente e relaxa, sente e relaxa, sente e relaxa, sente e relaxa. Fica quietinha, quietinha, quietinha. Sente e relaxa, sente e relaxa, sente e relaxa, sente e relaxa, sente e relaxa, sente e relaxa, sente e relaxa. Fica quietinha, sente e relaxa. Mãos para o